pai, eu menti pra ela novamente. Já sangrei muito sendo verdadeiro. Não é qualquer um que aguenta o peso. Se ela não souber, não sente medo de mim. Não vai ter motivos pra fugir. Eu sou o motivo pra fugir. Não vê que é perigoso. Quem teme se queimar não busca o fogo. Não vê essa cicatriz no meu corpo. Pra que eu vou me machucar de novo? Quem não entende as regras não joga o jogo. Se bem que não há regras nesse jogo. Eu juro, queria ser a pessoa mais fácil. Juro, queria ser a pessoa mais simples. Eu juro, não queria fazer tudo errado. Não preciso que fosse duvide. Eu juro, queria ser a pessoa mais fácil. Juro, queria ser a pessoa mais simples. Eu juro, não queria fazer tudo errado. Não preciso que você duvide. Sei que você não vai embora. Você é igual a mim, viciou em aventura, em fortes emoções, testando a sua armadura com as decepções. O que importa são sensações. Ou sua esperança de querer me consertar, ou meu defeito não faço o seu transbordar. Isso aqui é um barco em alto mar. Ou é pular ou espera inundar. Pode fugir disso, ficar nisso, focar em me odiar ou apaga tudo isso. Sei que nós vamos culpar o instinto, depois culpar o destino. Ela diz, assim tu só me afasta. Talvez eu queira isso de fato. Minha cabeça tá modo automático, tanto pra defesa e pro ataque. Ela diz que isso vai piorando a cada vez que eu falo. Juro, queria ser a pessoa mais fácil. Juro, queria ser a pessoa mais simples. Eu juro, não queria fazer tudo errado. Não preciso que você duvide. Eu juro, queria ser a pessoa mais fácil. Juro, queria ser a pessoa mais simples. Eu juro, não queria fazer tudo errado. Não preciso que você duvide.